agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Hoje, segunda-feira, mais um programa que vai para o ar, mais um programa que traz para si um pouco mais deste tesouro português. Esta nossa alma portuguesa aqui nestes 30 minutos, 30 primeiros minutos, porque mais logo à tarde, às 19h30, há a segunda edição. E por falar em edições, já sabe que pode escolher pedir o seu fado e enviar-nos o seu pedido para www.radioantenaweb.info ou então para geral.radioantenaweb@gmail.com. Recebemos o seu pedido e quando nos enviar, diga-nos em que edição diária quer que o seu pedido passe, ou na primeira ou na segunda edição. Uma às 3h30, uma às 13, como é o caso desta, termina às 3h30, assim que é, e a outra às 19h30, terminando então às 20. Pode pedir o seu fado numa das emissões diárias, pode ter certeza, o seu fado passa. E mais, dizendo-nos a edição em que quer que ele passe, irá passar na edição que você nos indicar. Vamos então começar esta nossa seleção de fados de hoje. E ficamos com Sonho Dourado, na voz de Alfredo Marceneiro. Logo depois chegamos com A Cantar É Que Te Deixas Levar, na voz de Camané. Terminamos com Senhora da Minha Fé. São estas as três primeiras, são estes os três primeiros fados que vamos ouvir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Sonho dourado, sonho que minha alma quer, e é morrer cantando fado nos braços de uma mulher. É morrer cantando fado nos braços de uma mulher. Que importa que digam mal do meu lirismo romântico e que censura o meu cântico amoroso sensual. Eu só desejo afinal uma boca roça e clara, qual então o ouvir gemer a guitarra em doce anel. É este um sonho tão belo, sonho que minha alma quer. As mais rudes penitências que a sorte me pode dar, quer não poder não cansar do amor, puras essências. Assim sofrendo inclemências, ao ver-se repudiado, meu coração magoado, um só desejo inspira, é chorar ao som da lira, é morrer cantando fado, morrer dizendo os meus versos. É isto que peço a Deus, envolvendo os olhos meus num sonho lindo perverso. Beijos de lábios diversos meu ser lascivo requer, e quando a morte vier gelar enfim o meu sangue, eu quero expirar sangue

com a segunda edição diária com mais 30 minutos deste nosso tesouro português. Vamos terminar com duas vozes muito bonitas e muito especiais. Mas antes de lá irmos, deixe-me só dizer que os seus pedidos para hoje ou para qualquer das edições que queira enviar o seu pedido é sempre muito bem-vindo. www.radioantenaweb.info. Indique-nos o fado do fadista que quer ouvir e a edição onde quer que passe, se quer ou não dedicar a alguém. Ou se é apenas para ouvir. Ou então tem também o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. São estas as duas portas de ligação sempre abertas para si. Sinta-se à vontade e nós aguardamos ansiosamente e sempre com a maior boa disposição e boa vontade o seu fado. Sabe porquê? Porque é um prazer para nós trazer aqui a este programa os seus fados. Aqueles fados que fazem parte da sua alma, que fazem parte de si. Deixe que a sua alma se embriague com estes fados, com os fados que você gosta de ouvir. Deixe que a emoção tome conta de si. Vamos terminar então este nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Ai Se Os Meus Olhos Falassem, primeira gravação de Tristão da Silva, no ano de 1954. Logo depois ficamos com Maria da Fé, O Sol Anda na Minha Rua. Hoje não anda muito sol, não, mas de qualquer maneira está sempre bem ouvir falar do sol. Vamos terminar assim, desta forma tão brilhante, o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Nosso primeiro Diga Lá ao Senhor Fado de hoje, porque daqui a pouco, às 19h30, estamos de volta. Então, é um não até amanhã, mas um sim até logo. Até já. Fique por aí e desfrute toda a programação para si. Até logo à tarde. Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela por meu mal. Eu não sei viver sem ela, passo lá rente à janela, sem ver dela nem sinal. Se a encontro por acaso, como é bom, mas passamos adiante sem olhar. Por orgulho quando passo, eu até apresso o passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam quantas saudades eu tenho de ti. Ando morto por te ver, vejo-te só a correr para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam lá, tem uma casa mais alta que Estadão. Agora nem parece ela a rapariga singela que eu via no resto do chão. Mudou tanto, tanto, tanto, podem crer, como do dia para a noite, tal e qual. Agora tudo que resta dessa rapariga honesta é este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Minha rua, cada vez até mais tarde. vez que há